transformador no 1957, está pronto para o táxi, seu B 182, com 4 horas, altera Porto Alegre. 754, confirme pessoas a bordo? 182. 1754, autorizado o táxi até o ponto de espera via parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera chame a TOI, 198-95, altímetro 1011. Então, autorizado até o ponto de espera, parte Indy Alpha, lá de 295, no 754. 5-9. Ponto de espera pronto, 3805. 05, mas tá bom, espera, dono zero. 1897, mantente da Juliette. 1697, mantenha da Juliette. Então, vou no 600, Alfa. Vou no 600, prossiga a táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Zulu, de retorno para Rimal, até a Zulu. Zulu, Chanei 63, Zulu 5, continua aproximação, reporte no inferno, baixado travado, intensidade muito baixa. Baixo travado, Chanei 63. Gente, deixa eu pressionar seu modelo pista livre. Deixa, né? 6315. 63. Com 3216, decolador 247, controle 119.8, bom voo. 198, 3216, boa tarde. 19092, aguarde para posicionamento. Aguarde. 1806, após passagem do Boeing 737 da companhia, sua retaguarda em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Seria com o gol no 806? Afirma o gol no 806. Após a passagem de mando da companhia, está quase só autorizado a chamar para o táxi. Afirmativo, gol no 806, aponte para táxi. Chama. 7-0 na mão, para evitar muitas curvas, possibilidade de voar Momo? Autorizado, Momo direto, está 3206. Momo, obrigado, 3206. A Patango até o Escazulu, confirme para o AB. Então, acho que a Zulu fica atenta ao tráfego do Mike Direct Romeu, sua posição de 1 hora 6 milhas, mantendo no meu pé. Grau Zulu 59. Direto meu cliente, regresso para Salvador. 754, muito boa tarde, está na ponte 0-0, pronto para Nicolai. O 1754, boa tarde, mantém a ponto de espera, dono zero. Mantém. Prossiga 5447. Autorizado. Controle Salvador, boa tarde, então 3805, decolou, saída da El, cruzando 2000 pés para o 340. 3805, contato radar, suba para nível de voo 340, saída da El. 340, autoriza da El, da presente, 3805. Autorizado, Leda, tá 3805. Autorizado, poder repetir, por gentileza? Autorizado, Leda, tá 3805. Leda, muito obrigado, 3805. Já o 3206, pode voar a posição Cogbo. Aguarde, 3216. Aguardando, 3216. 3216, já vai direto com o Cogbo. Cogbo 3216, obrigado. Tá passando o direct Bravo Delta, irá pousar na Lua 7? Pula zero, já já não vai mudar a regra pra visual ali e pode estar pousando aí. Pouso na Lua 0, sai. Controle 199, decimal 8. Confirme transponder. Responder 5136, voo 1924. 350, autorizado, decolando a 10, curva esquerda, pelo 58, Horácio, Boca, Caju, é a saída 198, 5136, volta Horácio, CCT, direto Maceió. 1924, saída Puca, transição Caju. Puca, Jamo, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Jamo, Caju. 1924, cotejamento correto, é ponte pronto para posicionamento. Por trás. Puxando 6315, autorizado táxi via Juliette, correção via Alfa, é ponte antes do Juliette. Puxando 6315, copiou o sol. Missões visuais. Completamente legal. Juliette Bravo Delta, desça para a 1.500 pés, que é legal no 09, direto à rotatória. Rotatória 1510, vai descer, 1111, um ajuste, Bravo Delta. 2, 3, 40, recife, com 9,5. 09296, aborda? Isso. João 9092, autorizado táxi até o, através do gate 07. Reporte no mesmo para prosseguir o táxi. Através do 7-9096. Só levou no 806, está pronto para o táxi. VBT 188, 1h50 autonomia, Antônio Salvador. Lima Zulu Golf, prossiga. No Varapolo, estou fazendo um sobrevoo no local, repassando o seu no 7, aguardando aqui coordenação. Aí, próximo ano 7 é passar lá, o táxi cantador, aguardando coordenação. No 5, prossegue o táxi via Juliette até o gate 06. Acordou 5-3, controle 119-8, bom voo. 19-8, bom trabalho. Confirme a procedência para Papatango, Lima, Zulu Golf. Sim. Controle trip 5240. Prossiga trip 5240. A sua mensagem foi intercortada, poderia repetir por gentileza? 5240, desce e mantém nível de voo 160. 160, 5240. Controle Salvador, gol 1754. Boa tarde. Gol 9754, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 390, saída PUCA. 390 na PUCA, gol 9754. Trip 5595 na escuta. Trip 5240, desce e mantém nível de voo 160. Vai descer e manter 160, 5240. Tá, 3216, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85. Recife 26. Boa tarde novamente, eu sou a presença de com a informação Oscar 24, autorização na Caju. 3283, informação Oscar, confere, eu acho menos para a cópia. Aguardar, sua presença. Olá, chegou a noite, zero meia. O Tóxico Zulu confirma que está falando, parte 3, é reabastecimento? Não contei que a senhora falou? A intenção no parte 3 é reabastecimento? Não, não, só desembarque de passageiros e retorna para Rio Mar. Cliente, hotel Suzulu, com sobrevenção, guardando autorização. Aproximação, guardando aproximação, hotel Suzulu. Tela 3283, pronto, cópia. Sim, mas... Tela 3283, autorizado Salvador para Aracaju, nível 190. Isso, decolada pistão no zero com primeira curva à esquerda. Saída Pucca, transição Caju. Após Pucca, Jamo, após Caju e DCT. Transponder 5151 no controle 199 decimal 8. Ok, então estão autorizados 190 da Caju, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Pucca, Jamo, Caju. 5-1-5-1, transponder 398, depois do motor, 3-2-3. Então, 3-2-3, cotejamento correto, aposto pronto para posicionamento. Contra pronto, Salvador, passarelo 2230 para posicionar. Passarelo 2230 em coordenação, equipe de solo, aposto para ataque. Para ataque, passarelo. Salve, Salvador, para ataque, gol do CCC, informação áscara, para autorização, com o ano. 1-3-3-3, informação áscara, confere, aguarde um minuto para cópia. Entendeu. Somente tem nível de 1-6-0. Vai manter high speed para 1-6-0. Gol na 333, autorizado, Salvador para Congonhas, nível 360, via o Pesulo 196, após Belo Horizonte, após direto Tribe, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pistão no zero com primeira curva direita, saída da Euleda após Bridge. Em Bridge, intercepta o Pesulo 196, transponder 5160, controle 199, decimal 8. É só, aqui não vai precisar de apoio nenhum não. Certo já. Espera pronto, 9096. Desolou 1-6 até Belo Horizonte, depois direto 3. O pistão no zero, na curva direita, sai do Tael, Leda, 3, depois 37, até desolou 1-6. Gol. Poderia confirmar o transponder 5-1-6, o controle Salvador em 119-8. Gol 1-3-7. Gol na 333, transponder 5-1-6-0. 5-1-6-0. Gol na 333, cotejamento correto, reposte pronto para posicionamento. Entendeu. Oi, direto do Una. Direto do Una, obrigado. 5595, mantenha a high speed. Gente, 2409, então, vamos acelerar agora. Testo do Luz, solo 58, glicerina. Papatão, o hotel, acho que azul, prossiga. Sente, hotel, acho que azul, aguarde para decolagem. Atlético Azulão, pronto, cópia. Atlético Azulão, autorizado Salvador para enrimar, mantendo 500 pés, decola da 1-7, correção da 1-0, comprou a Norte. Transponder 5-1-7-0, correção, transponder 0-1-4-0, controle 1-1-9 desse... 0-1-4-0. Matéusica Azul corrigindo o transponder 0-1-1-0. Tem correção, vai decolar diretamente do pátio? Decola direto do pátio, do voo. Sim, Matéusica Azul, confirma pessoas a bordo. Único a bordo. Sim, Matéusica Azul. Para decolagem, chame a torre 1-1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-9. Salvador Passaredo, 2230 acionado, 71 a bordo, 2 horas mais 50, alternando Salvador para o táxi. Passaredo 2230, autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame a torre, e frequência 1-8-95, altímetro 1-0-1-1. Passaredo, sim. Saída Momó. 3230, confirme alternativa e autonomia, por favor. Salvador, 12h40. Sim, de Fortaleza 2230, bom voo. Tô. Na tua. Primeiro ensinamento ao código de outra coisa. Na tua, tá, Fabulô? Oi, boa tarde, Silêncio Longão, trabalho de 1500, manter. Agora, 2 minutos na rotatória. Pula da pista 10. Gente, Juliette, Bravo Delta, continua a aproximação, aguardando para girar a base para a pista 10, ajuste 10 no ano. Hoje vai aprovar a base da pista 10 agora, nossa escuta, Bravo Delta. De 1-7-0 nós. 1-7-0-3-5-2-4-0. Tip 5240, informa que vai passar o curso do localizador, novo limite que é DMAC 120 de Simbra. Novo limite 120 de Simbra. O 9092 direto Cogbo. Direto Cogbo. 30, ponto espera pronto. 2230, boa tarde. Autorizado Daniele, colapso 10, vento 120 graus, 13. A linha, portamento 2230. Zulu na base para a final, aí, Maro, até onde passou Zulu? Gente, até onde passou Zulu, repete no solo controlado. Controlado, Zulu. Mano, já controlado? Já, 1 minuto, controla. Estou com o solo 04, a sua ciência livre. Obrigado, boa tarde. Boa. Tip 5240, curva direita para o 075 para localizador. Direita 075 para o Lóquio, Tip 5240. Alfa Lima, está a 27 milhas sudoeste da posição Mari, vou indo para de Mari para chegar da Mari, reporte para descida. Controle a Moron 06? Copiou, Foxtrot Alfa Lima. Papa Romeu Foxtrot Alfa Lima, contato radar acionado 45107, vou indo para de Mari para chegar da Mari, reporte para descida. Boa noite, 06, prossiga. Foxtrot Alfa Lima, desce e mantém nível de voo 050. QNH 1011, direto ITAP. QNH 1011, Papa Romeu Foxtrot Alfa Lima. Decolador 05, controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, até já. Salvador, boa tarde. Passaredo 2230, descolou na sua escuta. Passaredo 2230, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180, sai da Arbor. 80 na Arbor. Utiliza a coordenação, o passageiro solicita o atingir, manter o 160. 0092, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85. 26859092. Passarei do 2230, aguarde coordenação com o centro, nível final 960. Ciente. 5595, estabilizado localizador. 5595, chame torre, 118, decimal 95. 208,95, obrigado. 5240, desça para 2000 pés. 2.5240, já estabilizado o lock. Gente, aguarde transferência, está seguindo o tráfego 12 horas e 7 milhas. 5240. Doutor, boa tarde, o TRIP 5595, estabilizado, localizado. TRIP 5595, continua a sua estimação, reparte no ensaio, baixa travada. Gente, é portaiano, baixa travada. Bilhete Bravo Delta, no solo 06, livre à direita, solo 121, decimal 9. Obrigada, bom dia. Tem a Prodimari, Papa Romeu Fox para Alfa Lima. 4 ou 5. Gente, Bravo Delta, não compreendi. Juliette Bravo Delta, autorizada táxi via Juliette, Pátio Uno, Lima, Mike, Quebec. Mike Quebec, chame para cruzamento da 17. Turboso, pista no 035595. Pés, quem negar no 0 no 0 agora. Foxtrot Alfa Lima, desse mantenha 3 mil pés, QNH 1010. Montana 3283, coordenando sua equipe de solo, reporte para táxi. Naredo 2230, como recebe o controle? 55. Subi e mantenha nível de voo 160, passaredo 2230, senta, se autoriza como final. Sim, muito obrigado. Já escopeu o solo? Gente, vai que acudeu, o seu plano ainda não consta no sistema. Aguarde um instante. Lima Zulu Golf, chame torre, 118, decimal 95. 85, bom dia, boa tarde. Torre, Papatango, Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf ainda está na escuta do controle. Patango Lima Zulu Golf, continua a aproximação, reparte final da 17, o ajuste no 00. Sim, claro, final da 17. Mike Eco Delta, autorizado para Manati, mantendo no meu pé do corredor Axé, decola da 17 com primeira curva direita, transponder ao padrão, controle 119, decimal 8. Mike Eco Delta, protegimento correto, para acionamento, táxi, chame a torre, 118, decimal 95, altímetro no 010. Pá Romeu, Foxtrot, Alfa Lima na escuta. Papá, Mike Eco Delta, boa tarde, acionamento a critério, aguarde para táxi.

5, boa tarde. Prossegue ataque CV Alfa Juliette para o pátio 3, posição 03. Posicionamento 320, peça para o Foxtrot Alfa Lima descer para 2000 pés, na autorizada chegada e reportar estabilizado no localizador. Se não conseguir contato ou estabilizar, chama a torre 1-1895. Foxtrot Alfa Lima na escuta. Autorizado descer para 2000 pés, reportar estabilizado no localizador. Autorizado a descida para 2000 pés, depois será estabilizado no lote. Caso contrário, chamará direto a torre 1-1895, pode estar se acolhendo. Controle Salvador, 6320, Alfa Lima. 6320, sente, desça para nível de voo 050, que é negar no 090. 050, Salvador, o passarelo 2230 solicita voar conquista da presente ou obtuse. 2230, mantenha a saída, tem aeronave se aproximando do setor sudoeste de Salvador. Cliente. Cinema 320, reduz a velocidade para 2509, vai seguir um tráfego de pequeno porte. Posso dar o Salima na escuta do controle? Alfa Lima na escuta do controle. Passaredo 2230 na escuta do controle Salvador. Livre pouso, cristão 17, vento 1-10 graus, 1-3 horas. Vento, livre pouso, passar travado aqui na turbuna. Trip 5240 no solo 1-4, livre à direita, solo 1-2-1, desceu a 9. Direita, solo 209. É curva à esquerda, saída Pulca, transição Zipar. Rota, ampliado 1-0, transponder 5-1-3-4, controle 1-1-9, decimal 8. 370, autorizou o voo 1-6-0, até Natal, recorda no 0, primeira curva à esquerda, Zipar. Perdão, é Pulca, transição Zipar, ampliado 1-0, primeira aerolínea. 5-1-3-4, transponder e o controle 1-1-9, decimal 8. Voo 6-0-0. Voo 9-0-0, cotejamento correto, reporte pronto para fugir acionamento. Passarei, obrigado. Conquista, obrigado. Com Alves, aproveitando tráfego para Recife, 390. Puxando é 6142, informação em curso é hoje, que está pronto para cópia? Está pronto, 6142. Puxando é 6142, autorizado Salvador para Recife. Nível 350, via Operuisk 58, decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Saída Pulca, transição Caju. Transponder 5411 no controle 199 decimal 8. O Mike é com o Delta autorizado, até o senhor passar ingresso. 2, cotejamento correto, reporte pronto para o posicionamento. Não, não, não, não, não, não. Tipo 5-2-4-0, 5240, prosseguir táxi via Alfa e Juliette para o pátio 3, posição 04. Alfa, Juliette, pátio 3, posição 04. 3, decolada o Zuno 6, controle 119.8, bom voo. 19.8, boa. Acionamento, voo 1924, 110. Voo 1924, em coordenação com a equipe de sol, reporte para táxi. Estaremos. Delta autorizado, ingresso e decolagem de pistão no 7, vento no 20 graus, 13 nós. 3283 Puka. Tá, 3283, contato radar decolagem, suba para nível de voo 190, saída Puka. 90 Puka, 3283. M320, desça para 3000 pés, que é legal no 0 no 0. 3000, 10, 10, 10, 10. Azul 41 no meia, inicie redução 250 nós, número 3 na aproximação. 4 no meio, desse mantém nível de voo 050. Solo, Salvador, voo 997, com informação ótica para autorização Galeão. 4 no meio. Tem grado aqui, Salvador, no meio. Foi a firma 997. Voo 9697, confirme o horário do seu plano de voo. Desculpa, o nosso voo agora é 1394. Ciente, voo no 394. Informação em curso é a papá, está pronto para copo? Pronto para copo. Voo no 394, autorizado Salvador para Galeão. Nível 3, venha 0. Decolada pistona 0 com primeira curva à direita. Saída da Eoleda após Brite. A rota é UPA Zulu 1-0, após SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena e de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder 5-1-3-3, controle 1-1-9-1. Oh, Mike Eco Delta, pode acender para 1-1-500 pés? Autorizado, 1-1-500 pés, direto Manati, reporte 20 milhas afastado. Reportará, ô Delta. E 198, controle gol 1394. Gol 1394, cotejamento correto, vai reporte para puxacionamento. Reporte para puxacionamento 394. E aqui da Tchale, a informação é a papá, aguarde para a costa. Tá, reporte para estabilizar o passo para a costa. Passaredo 2230, vou direto Vitória da Conquista. Direto Conquista, obrigado. Você na M320 está seguindo o tráfego 12 horas 9 milhas com 150 de grau de speed, reduz a velocidade 1.70 mais. Cena 320, reduz a velocidade para 1709, segue o tráfego 12 horas, 9 milhas com 140 de grau de speed. Reduzindo velocidade, né? Azul 4196, inicie redução para 2209. Meu Deus, então redução, vale aqui. Azul 4196. E aqui Delta Charlie, confirma a parte que se encontra. E aqui Delta Charlie, para acionamento e táxi, já aumentou em frequência 118.95, altímetro 1010. Solo, voo 1333, posição 9, para acionamento na posição. Voo 1333, abaixo para pushback acionamento. Solo, voo 924, para o táxi, está com 192 a bordo, 2 horas e 15 de autonomia e alterna Salvador. 26.85, TAM 3283. Sim, Gabriel, obrigado. O Xanema 320, siga no tráfego 7 milhas à frente, desça para 2 mil pés de após estabilizado no localizador. 2 mil pés de após estabilizado no localizador, Xanema 320. Azul 41 no meio, desce e mantém a 3 mil pés. 3 mil, 41 no meio. Da companhia, só retaguarda em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Chegou o no 160 após a passagem do bairro da guarda. Do 41 no meio, reduz a velocidade 190 nós. 190, 41 no meio. Afirmo. Negro, fale livre de colagem, vento 120 graus, 13 anos. Iniciado. Meia, vetoração para sequenciamento. Vou ir na proa 040, limite ao QDMIC 100 de Simbra. Ok, passando proa 0 parcial. João 1600, aguarde para posicionamento número 2 no setor. Gente, guarda. 895, grato. Xanema 320 para localizador, curva esquerda, proa 040, reporte estabilizado. Esquerda 040, reporte estabilizado. Controle Salvador, é o Papatango Yankee Delta Charlie. Papatango Yankee Delta Charlie, mantenha-se em condições visuais no meu pés, no corredor X. Charlie. Patrão no meio, reduz a velocidade 1970 nós. 170 reduzindo para a prova mesmo. Xanema 320, reduz a velocidade para aproximação. Reduzindo para a prova. É 320, complete aproximação, chame torre, 198, decimal 95. 98, Fox Alfa Lima, passou externo, treino de pousa fixa. Fox Alfa Lima, livre pouso, opção no zero, vento 110 graus, 12 anos. Ok, livre pouso no zero, Fox Alfa Lima. 4 no meio, desça para 2 mil pés, nessa proa irá interceptar o localizador. 2 mil nessa proa para autorizar o localizador. 4 no meio. Oi, Salvador, Xenem 630, passando, chegando, baixando agora. Xenem 6320, continua a aproximação, o dano está livre. Guardando o chalice, né? Usado, 4196, Lavrou. 4196, complete aproximação, chame torre, 118, décimo 95. 1895, gente. Boa tarde. Prossiga aqui, Delta Charlie. Ok, já atingiu o litoral, mas eu tenho que estar. Sente, confirme tensões. Estou pegando o chaparito. Sente. Opa. Mike, Eco Delta na escuta? Tá livrando o CCL, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, livre frequência pela coordenação, aguardando a mensagem de pulso. Linha 320, vento 120 graus, 139, usando televisão de pouso. 20 com 13 de pouso, acelerando a televisão. Livre pouso, 1320, hoje não é 6320. Livre pouso, acelerando a televisão. Papa Romeo Fox, Trote Alfa Lima, confirme o site para o qual era taxi. É, pode ser geral. Fox, Trote Alfa Lima, parte 4 ou parte 5? Pode ser o parte 5. Fox, Trote Alfa Lima, prossiga taxi via Alfa, Juliette e aguarde para a correção. Mantenha antes da Juliette para ingresso no bate principal. Alfa, Juliette, vai mandar para a Juliette. Trip 5626, prossiga na chegada bombe para 4 mil pés, quem negar no zero, no zero. Chegada bombe para 4 mil, com 1.010, 1.033, autorizado táxi via Pate 1, Índia Alfa até o... Ponto de espera no ponto de espera, chame a torre, frequência 18.95, altímetro 1.010. Gente, libertar que já partiu no Índia Alfa, ponto de espera 1.095, ajuste no 0.0, gol no 3.3. Salvador, boa tarde, gol no 648, preciso 1.50 na margem. Colo 648, prossiga na chegada mar e desça para nível de voo 050, QNH 1010. 1010, 1010, descendo para 5000, 1648. Papa Tango, Yankee, Delta Charlie, é o controle Salvador. Truno, no meio, livre pouso, pistão no zero, vento uma centena com 13.9. Livre pouso no zero, passando no meio da zona. Tango e Yankee Delta Charlie na escuta do controle. Lima. Mas o pouso da Embraer é azul ali, mas tem câncer no zero. Passa, nenhuma tem. Via 00 na posição 8, permanece aguardando autorização do feedback acionamento. Sente, meu nome é 00, aguarde para o posicionamento. Aguarde. Fox Trot Alfa Lima, após a passagem do Boeing 737 da companhia Gol, taxiando até o ponto de espera, autorizado ingresso no pátio principal e táxi via pátio 1. Lima, Mike, na Quebec, chame a torre, frequência 118, de 95 para cruzamento da pista 17. Ok, via pátio 1, após a passagem do Boeing, de Lima, Mike, na Quebec, chame a torre. Liga. Yankee Delta Charlie, frequência livre. Faz a passagem do Sierra Romeo 22, a sua retaguarda em Coronel Salvo Cupid Solo, reporte para ataque. A gente faz a passagem do Sierra, já está autorizado, isso é montado. Salvador, Chané 6320, prossegue ataque, você via Juliette até o gate 03. Juliette 03, Chané 03. Solo 1219. Frente à direita e solo 1219, o azul 411. Salvador, boa tarde, gol no 333, no ponto espera dando zero. Gol no 333, boa tarde, mantém a ponto espera dando zero. Azul 416, boa tarde, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, azul 416. Azul 416, informa que irá aguardar a liberação do seu gate, é o 08. A aeronave que ocupa o mesmo já solicitou o pushback, iniciará em 2 minutos. Sete. Direto Duna, desce para 2.000 pés, que negar 1-0-1-0. Duna 2.000 pés, 1-10, no voo no 643. Linha da companhia Lima, tem que observar 1-0. Linha mantém da 1-0, com 6-0. 1-0-0, iniciando o pushback. Está esperando a passagem dos cirros aqui na causa. 1-6-0-0, informa que a aeronave já passou a sua cauda. Então vai iniciar. 6-0-0, obrigado. Que Luiz, que a informação em curso é papá, aguarde um minuto, sacota. Solo, gol no 394, estamos dando para o posto de treinamento na 5. Gol 1394, em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque, gol no 394. Salvador, é o gol 924, boa. 924, contato radar, sobe mantém 350, Pucaracaju. Pucaracaju, 350, 924. Mike Eco Delta tem a frequência livre. Luiz, que pronto, cópia. Acima o braço que Luiz, que está pronto para cópia. Luiz, que autorizado Salvador para Salvador, com TGL em Vera Cruz, mantendo o nome ao pé no corredor Cher, decola da 197 com primeira curva à direita. Responde 01, no nome é controle 199.8. Alfa Lima, chama a torre em 1-1-1-8-9-5. Metrô no 0-0. Lima para cruzar. 71-2-4-5-0-1-0. Voo 1-6-0-0, confirma as informações de táxi sobre o módulo com outra aeronave. Gol 1600, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera chame a torre 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-9-0. Atente a aeronave da companhia que está finalizando o pushback no gate 05. está finalizando na entrada do pátio 3. Sim, pátio 1, legal, bateu o ponto de espera lá, agora ele fazendo atenta a movimentação da aeronave do pátio. Gol, 1600, bom voo. Obrigado, senhor, bom trabalho. Gestão na identificação, desce até o 050, chegada Mari. 050, Mari. Autorizado. Obrigado. Gol 1394, confirme, liberou a entrada do pátio principal? Desculpa, está liberado, gol 1394. Gol 1394, não compreendi, pode repetir? A entrada está liberada, gol 1394. Ciente, gol 1394. Azul 41, 96, após passagem do Boeing 737 da Gol, taxiando até o ponto de espera, autorizado ingresso no pátio principal via Juliette até o gate 08. Após passagem 737 da Gol, está autorizado para o portão 8, o Azul 41, 96. Pode ser com raio vídeo, 6336, senhorita. Velocidade é critério. Obrigado. Gol 600, está próximo, ponte espera dando zero, pronto. Gol 1600, a linha decola, opção 0, vento 100 graus, 149. A linha decola, gol 1600. 5626. Solo, gol na 394, está pronto para entrar, com 3 horas e 57 de autonomia. 1-4-4 bordo, tem um encaminhamento. Gol, 1-394, confirme alternativa e autonomia, por favor. Alternativa Campinas e autonomia 3 horas e 37. 1-394, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Indy Alpha, no ponto de fechamento em 1-8-95, altímetro 1-0-1-0. Parte 1 no Indy Alpha, até o ponto de espera, 18-95-0-1-0, gol 1-394. Oxana 6315, informação em curso, é papá, aguarde minutos para copo. X40, controle 119.8, bom voo. 119.8, obrigado, bom trabalho. Gol 600. Torre, gol 1394, está no ponto de espera da 1-0. Gol 1394, a Lima tem cabeceiro no 0. A Lima tem cabeceiro no 0, gol 1394. Direito, saída da Euler e após bridge. Transponder 5172, controle 1119.8. Autorizado Guarulhos, que tem a de da Euler e da Euler, correto, reporte pronto para puxacionamento. Livre decolagem de São 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-3-9. fez decolagem em cima da 0-1-3-4. Está estabilizado no 642. Autorizando o táxi, a porta para ingressar no 7. No 648, boa tarde, continua para cima, só pode iniciar o meu chá travado. Boa tarde. Recife, 1251, bom voo. 1251, grato, uma boa tarde, 1333. Tá travado no 648, posso iniciar. No 648, continua a aproximação, o dano está livre, vento 110 graus, 149. Guardando, 648. Solo, Xané 6142, o Xané em apanamento, posição 2. Xané 6142, quando eu sou VIP, solo, reporte para ataque. Botará. 119.8, bom voo. 198, muito grato, mantendo. 48, livre pouso, opção no 0, vento 100 graus, 139. Livre pouso no 0, no 648. Controle gol 1394. 1394, contato radar, sobe mantendo 360, voa Leda. 360 na proa de Leda, gol 1394. Está autorizado 2000 pés e LS, porta estabilizada. Está autorizado 2000, 2000 metros. Trip 5626, torre 1 no 8, 95. 2895, obrigado. Estou, trip 5626, final, baixado e travado. Trip 5626, continua a aproximação, o dano está livre. Certo.